depois dessa ventania o temporal fez da nossa vida um mundo desigual. Qual é a tua, o teu segredo? E diz como eu vou decifrar. E a verdade é absurda no plural, mas pra mim honestamente isso é normal. Na minha onda, teu oceano ensina como navegar. Eu amo mais você do que eu. Eu amo mais você do que eu. À tarde as coisas mudam sem parar, e a gente fala muito por falar, mas de repente a gente sente que tudo sobrou no olhar. Infinitamente sem parar, a verdade é transparente no mirar.